Ana vive das mentiras dos químicos, que contam histórias para lá de amontonados edifícios. A única recordação é o vómito verde, que causa os homens, às vezes políticos. O verde lembra-lhe os sítios que amou, e o Moro recorda-lhe uma revolução frustrada. Esta chama-se pós-25 de Abril.